Vou trazer um parceiro aqui pra representar, hein? E aí? Diz aí como é que é. DJ Alpiste e Mano Ré, quem diria? Ainda tem gente que volta atrás. Voltar atrás como? Depois de conhecer a verdade. Pode crer. Quem dói mais em pé. Isso aí. Como vou voltar pra viver assim? Sem ter o amor, sem ter como se viver. Quando penso que me tornei depois que te conheci, em tudo que você fez por mim até aqui, de onde me tirou e como me livrou, onde estava antes de conhecer o seu amor, perdido, sozinho, confuso e acabado, sem rumo, sem direção, desnorteado, cansado de tentar, sem forças pra lutar, vivendo um dia após o outro sem me importar. É triste não ter uma meta pra seguir, achar que nunca mais vai conseguir, mesmo sabendo que ainda há muita coisa pela frente. A depressão, a angústia chega de repente. Pra quem não tem mais no que acreditar, é fácil se entregar, difícil levantar. Mas você comigo tinha um plano perfeito. Cansei de fazer as coisas só do meu jeito. Recebi a palavra, abri meu coração. O arrependimento me fez ver o seu perdão. Você me viu ali e me estendeu a mão. Hoje eu agradeço pela minha salvação. Quando eu penso no tempo que perdi sem você, às vezes até me divertia sem saber. Porque a música envolve e balança o coração. O funk James Brown, Chique Show e Furacão. A ginga, malandragem, o tempo da função. O primeiro ferro, vida de ladrão. No fundo eu sabia que tudo ia passar, só não sabia como ia terminar. A cadeia faz de um homem frio e calculista. A droga consome a alma do artista. Sem chance, eu não tinha mais como sair. Vida sem sentido, o perigo tava logo ali. Perdi a conta de quantos manos morreram assim. Quem entra no crime tem um triste fim. Não morri de overdose, você me resgatou. Agora o maluco aqui se regenerou. Livre, resgatado pelo seu amor. Livre, pra louvar o nome do Senhor. O milagre da salvação, hoje posso ver. Jesus é o caminho que eu preciso percorrer. Sei que nada vai fazer com que eu volte atrás. Sei de onde vim, sei pra onde vou. Sofrimento nunca mais. Eu sim, posso dizer porque já passei. Solidão, coração vazio com a vida de um rei. Mano, ré. Peguei de tudo que o mundo me ofereceu. Fama, dinheiro, achava que era meu. O diabo cobrou e tive que devolver. Caiu a ficha. Como é que eu vou ensinar se eu não sentei pra aprender? As minas da hora sem meu dinheiro sumiu. Tráfico, parceiro, a casa caiu. O crime e a maldade ofuscou minha fama. E cê imagina um campeão indo à lona. Recomeço como pra quem já tava no topo. Deus tem plano em sua vida, mas um crente louco. As portas se fecharam e era eu contra o mundo. Como é que Deus tem plano com um monstrão vagabundo? Um psicopata que só pensa em si mesmo. Já matou, já roubou, por cifrão, por dinheiro. Sei que muitos pensam da forma que eu pensei, mas Deus é soberano, eterno rei dos reis. A teologia me mostrou a verdade. E a palavra quebrou um coração covarde. Encontrei com Cristo que me fez um ressurreto. Nasci então um novo homem nas águas do evangelho. Mano, reto. voltar a viver assim.